Essas pessoas que eu vou homenagear são muito legais. Eu gosto do Rodrigo Lima, ele é um cara bastante legal. O Rodrigo Lima é um cara bastante legal. O Rodrigo Lima pediu pra eu fizesse uma homenagem pra ele. O Rodrigo Lima pediu pra eu fizesse uma homenagem pra ele. Ele é um cara legal. Eu queria fazer uma homenagem pra avó do Ecstatic Cairo, que ela era uma mulher bem legal, segundo ele. Esta é minha homenagem para a avó do Ecstatic Cairo. Por favor, puxa esse fio pra mim aqui da noite aqui, sabe? Eu vou fazer uma homenagem pro Olavo Gonçalves Cardoso, que ele é um cara legal também. O Olavo Cardoso, eu me lembro Olavo de Carvalho, por isso que eu gostei dele. Ele é um cara bastante legal. Essa é minha homenagem pro Olavo Gonçalves Cardoso. Esta é minha homenagem pro João da Silva Silvestre. Ele é um cara bastante legal. Ele tem foto de memes, que eu gosto muito de memes também. Eu gosto bastante de memes. Eu gosto do João da Silva Silvestre. Obrigado, João da Silva Silvestre, de Pedro Wally. Eu queria fazer uma homenagem pro Wakabop, um cara bastante legal também. Ele me pediu que eu fazer uma homenagem pra ele. Então eu fiz essa homenagem bastante legal pra ele, porque eu gosto muito dele. Eu gosto lá do Bruno. E o Bruno também, o Bruno Barbosa, são duas pessoas bem legais. Ele e o Bruno Barbosa são pessoas bem legais. O Wakabop de Pedro Olé. Porra, pô do céu. Tô louco, olha lá, tem uma festa hoje à noite aqui. E por último, eu queria fazer esse vídeo pro Loreno Ribas. E ele falou pra mim: o Lorenzo é moreno sim! Por favor, puxa esse fio pra mim aqui, pra noite aqui, sabe? Ai, ai, ai. Como assim?